Peço licença aí, entendeu? Tá tudo de parabéns aí. E também agradeço à comunidade, entendeu? Lembrando que 1º de maio é dia de luta, né? Dia em que o povo sai pra rua protestar. Fazemos festa também, mas também no intuito de conscientizar a população e mostrar que estamos resistindo, entendeu, mano? Isso é o 1º de maio. 1º de maio somos nós. É dia de luta, mano. Dia de reflexão. Nos tempos que os povos, desde a época da escravidão, dos primórdios, né, meu? Até os dias de hoje, não mudou nada. Esse som que eu vou mandar sobre a polícia, entendeu? É nóis. Mano Chaba, pá, Projeto Mão Negra RZ. Pox policiais. Pox policiais, plá, plá. Que faz o serviço para a burguesia, mano. Fazem parte do sistema. Foi criado para massacrar o nosso povo, mas não para nos proteger. Só vem pra favela pra meter bala, mano. Somos taxados como criminosos, não somos porra nenhuma. Criminosos são os políticos, ladrões. Lá do parlamento, lá de Brasília. Entendeu? Queira alguém me dizer e me responder quem depende desses caras para sobreviver. Na cara da noite os fatos se repetem. Tapa na cara, humilhações, extorsões já estão com fama. Os malditos vêm com sangue no olho e fissura, com a cabeça para fora da viatura, otários fardados. Desenunciar proteção. E quem tem medo da minha palavra, vão confiando então. Eu é que não confio neles. Febre do rastro estão à solta. Cuidado com o gombé, meu irmão. Eles sempre foram nossos inimigos. A quem era pra dar exemplo sempre foi o perigo. Ligo a merda da TV e vejo aqueles programas Roda do Crime, Cidade Alerta, quer que se vê. Rastistas otários dando uma de super-heróis. Mas tudo isso é só em frente das câmeras. Sem a presença da imprensa, meu senhor, minha senhora. Pode ser seu filho, salve-se quem puder. É tapa na cara, só de bicuda e muita porrada e cacetada na sola do pé. Cuidado com os tiras. Cuidado com a polícia, pode acreditar. Sanguinário nas quebradas, não paguem para vacilar. Cuidado com os tiras. Cuidado com os tiras, pode acreditar. Sanguinário nas quebradas, não paguem para vacilar. Me lembro de um dia eu indo para um salão. Eu e a minha mina e meus camaradas estão chegando lá. E louco pra ouvir um som fantástico. Quando de repente chega, os homens do tático, mão na cabeça sem olhar pra trás. Só minha mina e outras mais, não deve haver com os tais. Olha o sanguinário, maldita polícia. Um deles chegou em mim, cheio de malícia. Me revistou, mas ele estrepou que nada comigo. Ele encontrou ele um pouco pra trás. Fiquei cabreiro com uma parada do otário gambé, que é mamar uma grande cilada. Com um mão no meu pessoal chegou em mim e falou: se eu lá na praia vai levar a porrada. Tudo bem, eu sabia sua sina. Colocar um flagrante no meu bolso, eles queriam me incriminar, iam me ferrar, mas essa é a ideia daqueles gambé. Mas o sargento ordenou as suas companhias, vamos sair fora, ufa, escapei da fria. Cuidado com os tiras. Cuidado com a polícia, pode acreditar. Sanguinário nas quebradas, não paguem para vacilar. Cuidado com os tiras. Pode passar pro outro. Cuidado com os tira, pode acreditar. Sanguinário nas quebradas, não paguem para vacilar. É inadmissível que nós pagamos esses caras e no retorno não dá um tiro. Tem de ignorância, de crueldade, de incompetência. Lá se foram as vítimas desses bodegões da esquerda, dizem a lei. A ordem da pátria muito mais batida. Vou te dizer a vacilar, um abraço, vaso no rambo. Nas quebradas, fique com dinheiro, que os otários fardados, cuidado com os otários fardados, cuidado com os tiras, cuidado com a polícia, pode acreditar, sanguinário nas quebradas, não paguem para vacilar, cuidado com os tiras. Cuidado com os tira, pode acreditar. Sanguinário nas quebradas, não paguem para vacilar. Não paguem para vacilar.